Fábio MC. Não vamos trabalhar com ilusão, meu senhor. Não sou herdeiro de rei, príncipe, imperador. Sou herdeiro de pescador, arrumador, soldador. Não aceito marcas, muito menos correntes. Sou insistente, não sou subserviente pra comer meu tio. Tive que trabalhar como servente por aqui. Os invisíveis construíram alicerces, limparam os salões, costuraram suas vestes. Gerado dos testes, diplomatas da encruzilhada. A bença faz parte e a serva bem gelada. A erva tá fresca e a carne bem passada. Sem essa de herói, tamo algum tempo na jornada. Disposição pra lutar, energia pra amar. É esse preto mesmo que vamos.